Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os druidas reunidos e a recuperarem músicas dos anos 60 e 70, essencialmente canções de rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais. E esta semana estamos com uma floresta toda ela dedicada a canções psicadélicas cristãs, rock cristão psicadélico dos anos 60 e 70. E 70, vamos aqui descobrir alguns nomes que deixaram descendência ainda hoje. O rock cristão é algo muito, muito forte. No entanto, aqui estamos a recuperar músicas que, de certa forma, ainda têm algumas texturas do rock psicadélico. E começamos com Sister Irene O'Connor. Sister Irene, como o nome indica, é uma freira australiana, e tem um disco de certa forma famoso, ou é hoje um disco muito procurado pelos colecionadores de vinil, o registro Fire of God's Love, um álbum feito em colaboração com outra freira, Sister Marie-Mille Lobregat, que ajudou na gravação. Aliás, estas duas freiras fizeram elas tudo em relação a este disco, Fire of God's Love. A freira, a Sister Irene O'Connor, ela compôs e tocou todos os instrumentos, enquanto a freira Lobregat gravou e tratou de toda a produção e engenharia de som. Referir que a Sister Irene O'Connor, para além de tocar de temas tradicionais cristãos, também compunha as suas próprias canções, como é o caso do tema que abriu a Floresta Encantada de hoje, a faixa Fire, do registro Fire of Gods of Love, de 1973, e esse trabalho, como disse, é hoje um dos discos em vinil mais procurados pelos colecionadores. Vamos seguir em frente e agora com The Trees Community, uma banda, um coletivo de Nova York, fundado em 1970. Em 1975 acontece, fundada em 1970, uma banda que tocava essencialmente na zona de Nova Iorque, gravou alguns temas, incluindo este, fica para ouvir, The Parable of the Mustard Seeds, The Trees Community, em 1975, para uma floresta toda ela dedicada aos sons dos anos 60 e 70 de psicadelismo e rock cristão. Thank you. A miracle is the fig tree, once sour, now sweet as can be. Thank you. A Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado a sons dos anos 60 e 70 e relacionados com o rock cristão, rock psicadélico, rock e folk também, de psicadelia, mas com a temática cristã por trás. Antes escutámos The Trees Community, em 1975, The Parable of the Mustard Seed, um tema, na verdade, muito experimental por parte dos Tree Community, uma comunidade de músicos de Nova York, de Manhattan. Uma banda fundada em 1970, gravou dois discos, um em 1973 e outro em 1975, e foi aí que fomos, lá atrás, o álbum The Christ Tree. Entretanto, estivemos com um dos nomes cruciais do movimento folk dos anos 60 e relacionados com o movimento cristão também, D.R. Hooker, no caso Donald R. Hooker II, nasceu em 49, morreu em 2009, teve um percurso na música antes de seguir para outras profissões, regravou três discos, um dos quais The Truth, de 1972, um disco que não teve muitas prensagens, e é na verdade uma prensagem privada deste registro, que nos chegou agora através de reedições, um álbum em que D.R. Hooker viaja por diferentes temáticas, incluindo a temática de Jesus e a mensagem de Jesus. Escutámos a faixa Forge Your Own Chains, tema de D.R. Hooker, em 1972. E agora, ficamos com outro nome norte-americano, chamam-se Harvest Flight, uma banda que só gravou um disco, One Way, lançado em 1971, um álbum influenciado pelo psicadelismo da costa oeste dos Estados Unidos, mas com uma mensagem muito forte no caso da música cristã. Vamos ficar com a faixa Kingdom, estes são os Harvest Flight em 1971. Story. love with somebody I can't even see. He loved her so much, he died on Calvary. John the Baptist was waiting for that precious day when he would see Jesus Christ standing there face to face. Can I ask you why? In my sins, I should have sorrowed my heart. You've taken me, my Lord, apart. But I am singing and rejoicing, 'cause sitting on the throne is my King. Yeah, yeah, Últimos minutos na Floresta Encantada com dois nomes norte-americanos. Primeiro estivemos com os Harvest Flight em 1971, só fizeram um disco, escutámos o tema Kingdom, e entretanto os Agape, banda da Califórnia e uma das primeiras a associar um rock a Jimi Hendrix ou Led Zeppelin e Cream à mensagem cristã, e uma das primeiras tentativas nesse aspecto é o registro Gospel Hard Rock, onde é clara a mensagem cristã, mas ao mesmo tempo a banda a querer rockar. Escutámos a faixa Blind para o registro de 1971, Blind. Vamos continuar com outro nome, também de 1971, outra banda da Califórnia, neste caso de Los Angeles, os Fraction, e com um dos mais procurados discos do rock cristão de inícios dos anos 70, o registro Moon Blood, e de lá desse trabalho vamos escutar a faixa Sank Divided. Chamam-se Fraction, são de Los Angeles e é um tema de 1971. Can you love his name? Well, cast away. and cried out. And the sun had yet to come, and the storming gave no warning. Darkness fell on everyone. Oh Lord, I saw you cry, saw you cry. Couldn't catch the teardrops from your eyes. Oh Lord, I saw you cry, saw you cry. And then you gave the reason why. Then the dark skies came between them, and the rain began to fall on the mountain and the valley, till there was nothing left at all. Oh Lord, I saw you cry, saw you cry. Couldn't catch the teardrop from your eyes. Oh Lord, I saw you cry, saw you cry. And then you gave the reason why. People left still living, well they were told to start again. And the earth they were to live on, well it would never end again. Oh Lord, I saw you cry, saw you cry. Couldn't get the teardrop from your eyes. Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado a rock cristão saído dos anos 60 e 70 e com inúmeras texturas associadas ao psicadelismo da época e também a um certo misticismo. Já por aqui também falámos várias vezes do rock cristão, já em programas anteriores, e também do misticismo que tinha um lugar muito forte na música em finais dos anos 60, seja de origem cristã, de origem mais oriental, associada a religiões orientais, ou outro tipo de misticismo. Primeiro, estivemos na Floresta Encantada com os Fraction, uma das bandas neste momento mais procuradas pelo seu disco Blood Moon. Escutámos Sank Divided e, entretanto, estivemos com Azitis, uma banda também da Califórnia, e muitas bandas da Califórnia neste programa da Floresta Encantada, e percebe-se, era o centro também do movimento hippie de finais finais dos anos 60, da contracultura de finais dos anos 60, uma banda de Sacramento, formada em 1970. Em 1971 saiu o registro Help, de Azitis, e é lá que podemos encontrar esta faixa, Creation, Lord, I Saw You Cry. E agora ficamos com uma banda influente neste movimento de rock cristão de finais dos anos 60, chamam-se Mind Garage, são de West Virginia, e em 1968 esta banda de garage rock, os Mind Garage, está associada à primeira liturgia elétrica, ou seja, com instrumentos elétricos, instrumentos de rock and roll. Aconteceu precisamente em 1968, numa missa apelidada de Electric Liturgy, tocada então numa missa cristã na época. Em 1970 surge esta faixa, The Lord's Prayer, os Mind Garage, para ouvir agora na Floresta Encantada, uma banda histórica, influente e uma banda que se tornou a precursora deste género que se apelida de rock cristão. Thank you. is closing in on me. It gets so dark that I can't see. I'm ready to change now. If someone would show me how. Well, I know that Jesus said that he would get up from the dead. And I know that if it's true, he told me that I could too. Feeling now the way I do, I wish I could find something new. Listen now to all of us, you can. Thank you. Três músicas de seguida na Floresta Encantada, uma floresta toda ela dedicada a várias bandas e artistas dos anos 60 e 70 que relacionaram a sua música com a mensagem cristã. Começámos com uma banda fulcral para este movimento, os Mind Garage, com The Lord's Prayer em 1970. Pelo meio estivemos com os Earthen Vessel, uma banda do Michigan que fazia um som pop rock cristão e que surge neste movimento que também é apelidado de Jesus Movement, destas bandas todas da Califórnia que de uma forma ou outra transportavam a mensagem cristã através de uma música que estava em linha com a pop da época, a pop e o rock da época, uma pop mais psicadélica e mais hard. Estivemos em 1971 no disco Hard Rock Everlasting Life e escutámos You Can para os Earthen Vessel. E entretanto fechámos esta sequência com The Excursions de 1971, o álbum homónimo The Excursions para esta banda de Chicago dos anos 70 que fundia um rock mais pesado com a mensagem cristã que percorre toda esta floresta encantada. Escutámos a faixa Dry Ground para os Excursions em 1971, esta banda de Power Trio. E estamos quase a fechar a Floresta Encantada de hoje, um programa com rock cristão, rock psicadélico cristão. Muitos nomes e muitas bandas ficaram de fora, como tenho dito ao longo do programa de hoje, o movimento de rock cristão de finais dos anos 60 e 70 foi um movimento muito forte, com muitas bandas, muitos discos e música muito, muito interessante, como disse também, em linha com muita da música psicadélica que se fazia na altura. Vamos fechar com os ARC, é uma banda norte-americana, psicadélica, da Carolina do Sul. Fez em 1978 o álbum Voyages, um disco com som fuzz, com muitas jams pelo meio também e com muita temática religiosa e espiritual e neste caso também cristã. Vamos ficar com a faixa Sea of Life, são os ARC, banda norte-americana, em 1978 num disco que se chama Voyages e a fechar a Floresta Encantada desta semana. Rush guiding light, a beacon by stormy sea. No longer blinded sight, my spirit is free. Sailing along the stream of life, soon to join the sea. Could get lost in a sea of strife, and will no one may. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada,